Vamos sair fora, mano, vamos! Não, Vado, pega ali as pratas também! Ei, tiozão, você tá louco, mano? Fala vamos, no meu nome, você tá querido, me arrastando, onde que o bagulho barata, tá, mano? Pratas ali, mano? Cadê, mano? Aqui, cê mano, tá segura louco. Aí! Salve, guerreiro, e aí? E aí, bonito? Mano, vim trazer uma notícia ruim pra você aí, ó, mano. Aqui tá o seguinte, nós somos uma cenaria e o Vado, mano. Aí nós já tava tomado barato, tá ligado, na mansão ali, mano. Já abusou com o dinheiro. E pai, na saída, mano, os caras... Mano, aqui tá o seguinte, por fim, trocamos o tiro com os policiais lá, ele ficou lá, os caras pegou ele, tá entendendo, pegou mano? Pegou como? Os caras sentou o pau, mano. Matou? É, mano, trocamos o tiro mas, no bagulho. Mas consegui... você saiu fora aí? Saímos fora, deixamos eu, deixei os ouros, os bagulho, mano. Ele tomou uns tiros, tá ligado? Azar, deixamos tudo lá, mano. Puta, saiu fora e deixou o cara lá, fritar o cara. Meu tu... querido, o que, que eu ia fazer, mano? Eu tava na cena, mano, entendeu? Saí fora no bagulho, mano. Então, inclusive é o seguinte, eu vim só dar um salvão, entendeu, mano? E eu vou sair fora aí, porque é que você dá um gritão pra mim, certo, meu querido? Falou, fica com Deus aí, mano. Vai lá. Falou. Uhum, entendeu tudo. É, até Cristo sentiu na pele o preço da traição. Mas venha quem vier, eu não acredito não. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Nada me faltará. Só porque arco inimigo que o rei renegou. Se fez pai da malícia, tentando poupar as coisas. Pá, me persegue aonde eu andar. Com brilho de cetim, hey, tenta me comprar. Mas eu não vou trair o meu próprio irmão, por dinheiro, por drogas, mina, carrão. Você paga pra ver, vai comprar o que não queria. Inveja é uma merda, cria verme a referir, sei lá. Mas vai saber qual que é o pé, que há. Se me vê quer acender, por inveja me apertar. Pá, checkmate, eu tô ligado, Deus por mim pra garantir. Da minha nove de aço, acredita na primeira, te jura, te amar. Na serpente que cozinha, espera esfriar. Só por uma noite te prometeu o céu. Mente me engana, linda flor Jezabel. No pecado do prazer faz inferno de mim. Trouxa que acredita e vem na febre. Mas aí, eu por você por mim. Deus está do nosso lado. Se tem que ser assim, guerreiro, eu tô preparado, moro. A inveja existe. Sim, papai. A garagem insiste. Aleluia. Feliz de nós os negros que chegam até os 20. Aleluia, pai. O mundo, irmãos, é um barril envelhecido de ódio e rancor. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Mas já pensou se eu tô na madrugada de twister no peão? Oh, safado em casa ouvindo o som do Legião. Sem maldade, sem rancor, de tocar no calor. Sou refém do patrão na mira do vapor, louco. É tipo assim, sem razão, no meio do tempo. Desacreditado do futuro violento. Mas Cristo é o pastor, aqui está escrito. Do inferno ao céu, da blode ao lixo. Gringo vem pra São Paulo pra construir império. Levanta arranha-céu na metrópole de ferro. E morre no farol, no Jaguar blindado. Um, dois, subiu na sequência do fuzil. Então vai, me critica ou não é? Vamos lá, você é café pequeno, ouve a fúria rimar. A sua glória de mentira não vai me corromper. Ando pelo certo e pelo certo eu vou morrer. Mas ó, se você não decorrer prova ao contrário, vai poder contar com um guerreiro do seu lado. S-A-N-C-S-P-R-A. Opa, sai da frente pro trem bala passar. Admiro o irmão que defende o pão, grudado no gerente de catraca na mão. Ou o gigante que capota em cima do asfalto, que ignora o perigo, furando o blindado. Que invade a sua casa e leva de sequestro a filha mais nova na direção do inferno. A prostituta sedutora, escrava da perdição, que vai pra cama com você fugindo da precisão. Mas o que era, o que é e o que sempre será. Debaixo do céu, quem é digno de julgar? Só a lenda viva que o mundo ouviu. Traído pelo aquele que beijou e sorriu. Levianas, dinheirada, carro, artigo importado. Tudo inimigo da alma, Joe. Tudo inimigo da fé. Dai a César o que é de César, irmão. E volta pra casa. Hoje e em toda Canaã. Amém. Mil sem quem não tem, tem pra tudo, som da hora. Gimba Cardi 9 de seu pássaro de aço. Chico é o portador, diamante, ouro e dólar. O diabo da risada me tentando a toda hora. É, Tom, vai por mim, fracassa no fim. Mizuno, Tiger, Hall, Speed, Din-Din. Quem ricou, ou melhor, quem não tá trancado, tem que se reconhecer, cadê é embaçado. Pétalas de flores, fragrância no ar. Jeová, troco furador pela brisa do mar. Pelas luzes de Natal e fogos no céu. O brinde na virada com minha nega fiel. Cadê meu sexto sentido, meu dom de prever? Me diz quem vai me vender antes do amanhecer. Porque o inverso do inseto que trama meu enterro. Saiba, no minha abalo louca que é guerreiro. De espírito forte, mativo e concentrado. Instinto felino nunca desacreditado. Sou mais violento, verso que já nasceu. Rimando a profecia, segundo Mateus.